Salve, salve meu povo sofredor, que estão nas favelas, nas periferias, no campo. Venho convidá-los para juntos construirmos uma sociedade sem senhor, sem patrão, sem ricos e pobres, uma sociedade sem classes. Não podemos achar normal vivermos num país rico igual o Brasil, com riquezas naturais como terra, petróleo, água. E todas essas riquezas acabam ficando na tutela de empresas privadas. Continuamos vivendo sem alimentação, sem qualidade de vida, sem terra, sem trabalho, sem saúde, dependente de uma bolsa miséria do governo. No Brasil, outros seres humanos vivem com privilégios. Andam de helicópteros, jatos, comem bem, viajam, bebem vinhos de 30, 40, 50, 100 mil reais. Vamos lembrar de Jesus Cristo, o primeiro socialista que queria ver seu povo feliz, com comida e terra. E pela burguesia da época foi brutalmente assassinado, pregado em uma cruz. É preciso entendermos que tudo por aqui nesta terra é decidido por grupos dominantes burgueses que criminalizam, perseguem, torturam, massacram, assassinam todos e todas que desejam uma sociedade sem exploração. A dominação vem pela mídia, novelas, rádios, propaganda, livros, discursos, roupas, todos os meios que os opressores botam em circulação em nossa cidade e país. O grande mestre, o educador popular, Paulo Freire, já vinham falando que tudo o que já aprendemos nas escolas, em termos de educação, temos que abortá-la. Porque é uma pedagogia dos dominantes. Não foi à toa que eu, quando criança, aprendi na escola que Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. E os índios, os verdadeiros donos da terra, os primeiros brasileiros natos, nunca foram homenageados, e sim roubados, e sim criminalizados, torturados, escravizados e assassinados pelos capitalistas. Chegou a hora, vamos criar em nossas vidas o hábito de leitura. Leiam livros libertador como Paulo Freire, Florestan Fernandes, Marx, Che Guevara, Prestes, Marighella, Rosa Luxemburgo, Da Favela para as Favelas, Muralha da Linguagem. Vamos desligar a TV. Não aceito essa pedagogia da dominação. É nesta proposta de libertação de uma sociedade igualitária que eu, Rap é Fiel, acredito. Acredito que o rap pode ajudar, levando informação para essa nova sociedade sem classes, onde não morreremos de fome, na fila do hospital, ou assassinado pelo BOPE, pela rota, nas favelas e periferia do Brasil. Eu acredito no rap combatente, no rap questionador e, acima de tudo, anticapitalista. No rap revolucionário. No rap revolucionário.